Graça e paz, irmãos, irmãs. Depois de lermos o capítulo que fala sobre os 10 mandamentos, hoje vamos compartilhar o capítulo 6 do livro Deuteronômio, que no original se chama Estas são as palavras, ou as palavras, de uma maneira mais resumida. É um capítulo lindo, presente em nossas vidas até hoje, que nos chama ao amor a Deus, à fidelidade a Ele, à obediência, e nos alerta para que nós também mantenhamos mesmo o testemunho para as próximas gerações, de que o nosso Senhor, o Criador, é o único Deus. Nós faremos agora a leitura devocional a nós enviada pelo irmão Everson, e em seguida já faremos a leitura do capítulo 6, Deuteronômio 6. Só antes disso, lembro você que ontem foi postado mais um vídeo falando sobre Deus conosco. Está lá no canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. Então você pode também ouvir, ver, ouvir e ser edificado. Canal Metanoia no YouTube, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete. Louvado seja Deus. Se você já viu, espalhe para outros amigos, irmãos, familiares. E se você não viu, veja, porque é uma oportunidade de glorificarmos ao Senhor que veio habitar entre nós. O seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz, Emanuel, Deus conosco. Muito bem, passamos à leitura, irmãos. É um texto bem gostoso, capítulo 6, e leve também. O texto nos chama: antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. A indecisão é uma decisão. Você é escravo de sua liberdade. Você é livre para fazer o que você quiser, mas não pode deixar de decidir. A indecisão é uma decisão. A decisão de não decidir. Aqueles que não se decidem por Cristo, decidem-se contra ele, pois quem não é por ele é contra ele, quem com ele não ajunta, espalha. Deus não tolera a indecisão. Os covardes que ficam em cima do muro ficarão fora do seu reino, fora do reino de Deus. Hoje Deus coloca diante de cada um de nós, eu, você, a vida e a escolha entre a decisão entre a vida e a morte. Escolha a vida para que você viva e seja abençoado. Ele nos mandou o desejo de um bom dia. Nós desejamos também a todos os irmãos uma boa noite e um bom dia amanhã. Que todos permaneçam na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei. Aleluia. Façamos a leitura do capítulo 6, o Shemá. A lei principal: amar a Deus. Preste bem atenção nisso. A lei principal: amar a Deus. Estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que Yahvé, o Senhor teu Deus, ordenou que eu vos ministrasse a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estáis entrando com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos, teus netos, temereis a Yahvé, o Senhor, o vosso Deus, e obedecereis todos os seus estatutos, que hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que os vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará a descendência conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra que produz leite e mel. Percebam, irmãos e irmãs, Moisés já vai convocando a nação toda, todo o povo de Israel, a ouvir essa palavra, ouvir e obedecer, crer e observar, como diz um hino. Ouvir a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, temer ao nosso Deus, não no sentido de ter medo, mas de reconhecer a sua santidade, a sua grandeza, obedecer os estatutos e mandamentos, e aí teremos uma vida abençoada, uma existência feliz e prolongada na terra, porque Deus fez uma aliança conosco, assim como fez desde o início lá com o povo de Israel, mas depois, é claro, que de Jesus nós fomos, depois do Deus conosco, essa mensagem foi levada aos outros povos, outras gentes, por isso o nome gentios, outros povos, outras gentes. Como nós falamos estrangeiros, eles também chamavam os gentios, né? Outros povos, outras gentes. Mas o chamado desde Abraão era para abençoar todas as famílias da terra, e Israel relutou com isso, o profeta Jonas reluta com isso, outros do povo relutaram com isso, ainda hoje alguns relutam, mas na verdade a vontade do Senhor é que nós multipliquemos o anúncio e também espalhemos essa palavra pela nossa descendência. Seja ela biológica, seja ela espiritual, seja qual for a descendência, que nós espalhemos essa palavra. E aqui no versículo 4, o cerne do capítulo. Shema, Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Irmão, irmã, memorize Deuteronômio 6,4, Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Vou falar a última vez, Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Então, esse trecho bíblico, conhecido como Shema, expressão hebraica que chama a atenção dos crentes para dar toda a atenção a palavra do Senhor, é um chamado de atenção, ouçam a palavra do Senhor. Veio a ser a confissão de fé judaica, transformou-se na confissão de fé judaica e depois a cristã, recitada diariamente pelos piedosos, Mateus 22, 37, 38, Marcos 12, Lucas 10. A ênfase na singularidade, na soberania, na exclusividade, na adoração, a Yahvé é um alerta especialmente importante, tendo em vista o zelo de Deus, o ciúme do Senhor e a multiplicidade de baalins, ídolos, outras divindades que eram cultuadas no passado e até hoje o são. Então, diante de tanta religiosidade, tantas divindades, o texto nos chama: ouve, povo meu, o nosso Senhor é o único Deus. Shema, tá bem? Shema, ouve Israel, ouve igreja. Diante de tanta idolatria, de tantas divindades, vamos cultuar somente aquele que merece ser cultuado, único que é. Os outros são feitos por mãos humanas, né? Bom, naquela época havia uma multiplicidade de baalins, ídolos e outros deuses cultuados pelos povos que viviam em Canaã e em todas as regiões. Fenômeno que se repete hoje em dia, em todos os países e culturas do mundo. O amor ao Deus e ao próximo é o próprio reflexo do amor que Deus tem pela humanidade em geral e para com o seu povo em particular. Levítico 19, 1 João 4, aí nós poderíamos citar muitos outros, além dos citados aqui pela nota da BKJA. Então, fomos até o versículo 4 e eu leio última vez: Shema, ouve, ó Israel. Eu vou dizer: Shema, ouve, povo do Senhor. Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. E agora seguimos, então, dentro dessa verdade. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conservarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim, filactérios. Até hoje, os judeus amarram, né, no seu braço e fazem um filactério que tem essa verdade: ouve Israel, Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Tá? Então, não precisamos fazer isso, amarrar na testa, colocar na testa, não precisamos, nem todos eles fazem, mais os ortodoxos, né? Mas, sobretudo, guardar no coração. Então, não precisamos ter algo amarrado na mão, outro no braço, outro na testa, né? Não precisamos disso. O que precisamos é o que diz o versículo 5: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Irmãos, não existe amor pela metade. Ou você ama completamente ao Senhor, ou você não ama. Não existe, simplesmente não há possibilidade de amar pela metade, amar um pouquinho, amar um quarto, né? Então, quem pensa: ah, vou amar a Deus, no domingo vou lá, canto um hino, canto um cântico, ouço a mensagem e tá bom. Não, não serve para Deus. Tem que amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Está com teu coração em todo o tempo voltado para Ele. Mesmo no ambiente de estudo, de trabalho, de lazer, nunca saia do teu coração a presença do Senhor. Com toda a tua alma, tua mente, teu sentimento, com toda a tua força, né? Tua força física, com todo o teu ser, tá bem? Isso sim é o mais importante. Agora, os judeus ainda fazem isso, quem quiser fazer, faça, não é proibido, mas não é a demonstração externa que vai garantir que você está amando o Senhor com todo o coração. É a demonstração interna que vai se refletir em todas as áreas da sua vida. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, a gente coloca para fora na vida, a gente põe em prática na vida aquilo que temos dentro de nós. Uma outra forma de dizer. Aquilo que temos como Deus dentro de nós é isso que nós vivenciamos, é isso que nós exercitamos, é isso que nós colocamos em prática. Então, isso Deus deseja. O versículo 5, ele deseja isso. Filho, filha, está me ouvindo? Então, eu sou o Senhor teu Deus, me ame com todo o coração, eu te amei com todo o coração. Antes de você nascer, eu te amei, te criei, te imaginei, eu te amei e te amo com todo o coração, com todo o meu ser, né? Deus pode falar isso. E nós temos que responder também dizendo: Senhor, eu quero te amar com todo o coração, alma e força, com toda a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Se fosse só aqui, eu já estaria satisfeito nesse capítulo, mas vamos até o final dele, porque é palavra do Senhor e a palavra gera fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Bom, versículo 9, eu vou: tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões, mesuzotes. Eles fazem isso também. Na entrada da porta da casa dos ortodoxos, eles têm um lugar onde eles põem a mão, passam a mão para lembrar. Então, se esse ato externo for o reflexo de um coração voltado totalmente para o Senhor, não tem problema, glória a Deus, aleluia, o modo e característica de um povo que foi escolhido pelo Senhor, aleluia, sem problema. Agora, que seja o reflexo do interior, e sendo o reflexo do interior, se você me pergunta: pastor, se é o reflexo do meu ser amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, eu preciso fazer exatamente como eles faziam lá na época de Moisés? Não, não exatamente. Não estou tirando o texto. Não estou acrescentando o texto também. Eu digo o texto como ele está. Se você for seguir exatamente como o povo de Israel, você vai fazer como os ortodoxos judaicos. Mas se você quiser guardar o princípio que Jesus deixou, veja, Jesus não ficava entrando em cada casa e passando a mão no umbral da porta, não tinha o filactério amarrado à testa, e ele para nós é o parâmetro maior. Por que ele não tinha? Porque para ele bastava amar ao Senhor com tudo, amar para valer, amar de todo o coração. Aí, amando de todo o coração, você fica na liberdade de fazer como era a tradição judaica naquele período, que deve ser respeitada na tradição do judaísmo até hoje, ou você pode fazer já como Jesus, na tradição, vamos dizer, judaico-cristã, onde nós não vamos fazer amarrar na testa, no braço, no punho. Não, nós vamos guardar esse amor e vivenciá-lo internamente e externalizá-lo. Aleluia. Bom, isso tudo vai nos levar a uma postura de obediência. Aí nós vamos ver se amamos mesmo. Se nós amamos, irmãos, eu me converti em 85. Já falei isso e vou repetindo para você, porque eu estou aqui para dar testemunho. É muito gostoso poder olhar para a história inteira e verificar que a maior, a esmagadora, maior e esmagadora parte da minha vida depois da conversão foi uma vida de busca de obediência a Deus e obediência. Então, quando você tem isso, e onde a sua vida é uma vida de obediência, e aí você pode apontar com clareza, com transparência, para quem quiser também, para qualquer irmão, obedeceu sempre? Não, não obedeci sempre. Se eu tivesse obedecido sempre, eu já estaria num grau mais elevado, de maior maturidade, de maior santidade bíblica. Então você reconheça isso, que não foi o tempo todo, mas se você é como eu, né? Se foi o tempo todo, digo glória a Deus pela sua vida. Se houve momentos em que você desobedeceu, se arrependeu, pediu perdão, então não vai ficar carregando peso de culpa, porque Jesus já levou sobre si todo fardo, toda enfermidade, o castigo que lhe traz a paz estava sobre ele. Então ele levou, eu me arrependo honestamente, sinceramente me arrependo, mudo de postura, transformo isso em fruto de arrependimento e vamos em direção à obediência, que é o que eu quero para você, que eu quero para mim e quero para você hoje. Versículo 10. Quando Iavé, teu Deus, te fizer entrar na terra que ele, sob juramento, prometeu a teus pais, olha que beleza. Era a história de Israel, né? Abraão, Isaac, Jacó, que te daria terra constituída de grandes e boas cidades, que tu não construísse, com casas repletas de tudo que há de melhor, de obras e bens, que não produziste, com cisternas que não cavaste, com vinhas e oliveiras que não plantaste. Quando, enfim, tudo isso se realizar e comerdes e estiverdes saciado, fica atento, pois a tua própria pessoa, a tua própria pessoa. Não te esqueça de Iavé, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. É a Iavé, o Senhor, teu Deus, que deverás amor reverente, temor. A ele servirás e pelo seu nome jurarás. É, o que Moisés está falando para Israel é: Deus deu tudo, graça. Deus fez o favor para com Israel, um favor imerecido, porque o povo de Israel pecou. Abraão já atrás pecou quando disse a Faraó que Sarai era ainda, era só sua irmã, ele não disse que ela era esposa, e isso criou lá um problema para eles. Então, Abraão errou, e os descendentes também erraram. Então, Moisés está dizendo assim: olha, o que nós temos, tudo que nós ganhamos, é graça. Foi de graça, não foi pelo mérito. E tudo que nós ganharemos é pela graça, é um favor que nós não merecemos. Agora, quando nós ganharmos esses presentes todos, vamos lembrar do Senhor, para não cair naquela coisa: pede a bênção, pede a bênção, pede a bênção. 1 milhão de vezes. Depois que Deus concede, ou até menos, né? Pede a bênção, Deus concede a bênção, depois que ele concede, a pessoa se esquece de Deus. Quanto eu já vi isso no pastorado? Gente de ministério de louvor, gente de ministério da palavra, gente da administração, gente de várias áreas da igreja, da docência, pede uma bênção, um emprego que está querendo muito, alguma coisa assim, um relacionamento, aí começa o relacionamento e deixa Deus de lado. Recebe uma vaga numa grande empresa e deixa Deus em segundo, terceiro, quarto lugar. Então, não esqueçamos de quem nos deu a bênção, o Senhor da bênção. Por isso nós temos que adorar o Senhor da bênção e não a bênção do Senhor. Repito, nós temos que adorar o Senhor que nos deu a bênção de modo imerecido, favor imerecido, que é graça, e não adorar a bênção do Senhor. Porque quando você adora a bênção, aí Deus te dá a bênção e você deixa Deus de lado. Então não façamos isso. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que ele nos deu até hoje, pela vida e tudo que ele nos deu, e tudo, família, aprendizado, tudo que ele nos concedeu, ele deu gratuitamente, né, para nós, e não nos esqueçamos de onde veio essa bênção. Veio do Senhor, a ele toda honra, toda glória, todo louvor. Agora o apelo à fidelidade, então. Se houve uma orientação para ouvir a lei principal, que é o amor, se houve o chamado da atenção, que é o Shema, Shema, tá bem? Shema. Shema. Houve o chamado de atenção, ouve Israel. Sejam obedientes agora a um apelo à fidelidade. Vamos ver? Não seguirás outros deuses, qualquer um dos povos que estão ao teu redor. Pois Yahvé, o teu Deus, que habita no meio de ti, é Deus zeloso. A ira do Eterno, o teu Deus, se inflamará contra ti e ele te exterminará da face da terra. Eu trabalhei alguns profetas menores recentemente, trabalhando a questão do juízo com vocês. Então, vamos prestar atenção, porque o nosso Deus é um Deus eterno, maravilhoso, mas ele é zeloso. E ele vai inflamar sua ira se nós formos infiéis, né? Ele nos dá tudo e depois que ele nos dá tudo nós somos infiéis, isso vai nos custar caro, no que eu chamei a atenção de vocês no dia do seu encontro com Deus, no juízo final, né? Então, não porás à prova Yahvé, teu Deus, como experimentaste em Massá. Observarás cuidadosamente os mandamentos de Yahvé, teu Deus, bem como os preceitos e decretos. Veja a história em Massá depois lá no Êxodo, tá bem? Faça como ele te ordenou. Versículo 17. Observarás cuidadosamente os mandamentos de Yahvé, teu Deus, bem como os preceitos e decretos que ele te ordenou. É ordem. É ordem, não é pedido. É ordem. Então, se ele ordenou, vamos cumprir a ordem. Nós aprendemos com líderes da nossa denominação de origem, questão de ordem está sempre em ordem. Também é usado no campo do direito, né? Para as plenárias, no campo do legislativo. Questão de ordem está sempre em ordem. Isso é uma ordem. Temos que fazer aquilo que ele ordenou. É uma ordem. Farás o que é justo e bom aos olhos de Yahvé, para que tudo te corra bem e venhas possuir a boa terra que o Senhor prometeu a teus pais. Nós sabemos, está lá no Novo Testamento, parábola que Jesus contou do plantio de sementes, né? Que a terra representa o coração. Então, para que tudo corra bem e você venha possuir um bom coração, uma boa vida, uma boa mente, um bom sentimento, um bom ser, né? Um bom viver, preciso, né? Tem até uma canção popular que diz isso: é preciso saber viver. Então, é preciso aprender a bem viver. E esse bem viver é um bem pensar, é um bem sentir, é um bem andar, é um bem proceder. E tudo isso o Senhor prometeu aos nossos pais. Agora, o que que nós temos que fazer, pastor? Vou dizer para encerrar o capítulo, daqui até o final, ó, expulsando da tua frente todos os teus adversários, assim falou Yahvé. No caso deles, era a posse da terra de Canaã, então os adversários eram povos mesmo. Luta contra pessoas, contra carne e sangue. No nosso caso, cristãos, nós já aprendemos com Jesus que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas quem vai sistematizar isso é o apóstolo Paulo, mas contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Então afaste o bicho ruim da sua vida e os seus companheiros de malignidade e os seus agentes históricos malignos. Expulse da sua frente todos os teus adversários. Assim falou Yahvé. No futuro, quando teus filhos perguntarem qual o significado de todas essas leis, estatutos e doutrinas que o Eterno, o nosso Deus, vos ordenou, responderás a eles: nós éramos escravos no Egito, mas Yahvé nos libertou e nos fez sair do Egito com mão forte. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais, obras portentosas, juízos terríveis contra o Egito, contra o Faraó e contra toda a sua casa. Quanto a nós, entretanto, fez-nos sair de lá para nos conduzir até aqui e nos conceder em herança a terra que, sob juramento, havia prometido a nossos pais. Aqui é a história de novo do Êxodo, da saída do povo de Israel do Egito. O Senhor ordenou, os dois últimos versículos, o Senhor ordenou-nos, então, cumprirmos todas essas ordenanças, amando reverentemente a Yahvé, nosso Deus, para que tudo nos corra bem. Pastor, eu quero que tudo corra bem na minha vida. Então, ame reverentemente a Yahvé. Com isso, Deus não está dizendo que você não vai ter problemas. E ele não está dizendo porque ele permitiu lutas, dificuldades e dissabores na vida de todos os homens e mulheres da Bíblia, incluindo o filho dele, o filho unigênito, Jesus, que depois se torna o primogênito entre muitos irmãos que vão ser ressuscitados com ele, pelo Espírito de Yahvé, pelo Espírito do Senhor. Então, quer que tudo corra bem? Ame reverentemente a Yahvé, nosso Deus, para que tudo nos corra bem, todos os dias, para dar-nos vida, como hoje se pode constatar claramente. Esta será a nossa justiça. Buscaremos zelosamente colocar em prática todos esses mandamentos diante de Yahvé, nosso Deus, tudo conforme ele ordenou. Que Deus nos abençoe e que nós andemos de acordo com tudo que ele nos ordenou. Lembrando a você, a lei principal, o amar a Deus. Uma palavra de ordem do capítulo, Shemá, um chamado de atenção. Ouve, Israel, Yahvé, nosso Senhor, é o único Deus. Ouça o quê? Ouça a orientação do Senhor para que nós sejamos obedientes a Ele. Ouça o que mais? Que nós sejamos fiéis a Ele em tudo. E contemos isso para as novas gerações quando nos perguntarem. Isso vale para ele, valeu para eles no passado e vale para nós no presente, vale para você no presente. Que Deus te abençoe, que essa palavra te edifique e você hoje diga Shema. Ouve, ó Israel, Yahvé nosso Senhor é o único Deus. Essa seja a palavra dessa nossa devocional. Eu louvo a Deus pela sua vida, vou abençoá-los em nome do Senhor. Mas quero lembrar, como é uma devocional menor, quero lembrá-los que ontem saiu uma nova postagem, já está no YouTube, canal Metanoia. Venha fazer parte conosco, faça a inscrição, não paga nada, rigorosamente nada. Faça a inscrição, tem um lugar lá, você dá um like, depois você está lá, inscreva-se, né? Inscrição. Você digita ali na inscrição, já se inscreveu, aparece o sininho, você ativa e depois compartilhe com outras pessoas. Ainda hoje, deixo um abraço especial, querido, a Patrícia, Yasmin, a família toda, lá de Jacareí, ao Siqueira, que vai melhorando, irmãos. A pastora Beatriz tem dado relatório, assim, compartilhado, né? E Siqueira vai melhorando a cada dia, e glória a Deus por isso, pela vida deles também. Um abraço a todos, e eu até pedi para a esposa colocar para elas, olha, compartilhem com outros amigos, onde vocês estiverem, né? Compartilhem, irmãos. Por quê? Porque nós queremos divulgar essa palavra, a palavra do Senhor, esse Shemá, que o Senhor é o único Deus e não há outra divindade que seja digna de louvor e adoração, tudo feito por mão humana, e toda manifestação sempre questionável, né? Então, para não dizer, em alguns casos, claramente maligna. Então, vamos divulgar uns para os outros, para um familiar, para um amigo, para um irmão em Cristo, para alguém da igreja. Vamos compartilhar, vamos nos edificando todo dia, todos os dias, na palavra do Senhor. Shema. Um shalom. Aproveitando o Shema, um shalom Adonai, a paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, Laila Tov, uma boa noite na presença do Deus Todo-Poderoso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.